O horror, o pesadelo, a coisa feia, o bagulho mais nojento do mundo. É este podcast que começa agora em sua versão 2010. E vamos embora que vem coisa aí! Pode parar, que não, escolhi uma música ruim, mas é muito gaysola essa musiquinha, né? Não dá certo, rapaziada. Ei, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um podcast do BK, com um programa aqui que eu não sei mexer, que tá dando tudo errado. Ei, te faz um planejamento, te pega programa bom e vai mexendo, mas na hora de botar bagaço pra funcionar, tá tudo escangalhado, tá tudo funhanhado. Vamos começar o podcast desse 2010, janeiro de 2010, que dia é hoje? Não faço ideia. Ei, obrigado, Lourival. O apoio de Lourival aqui no background. Hoje é dia 6 de janeiro, quarta-feira de 2010. Janeiro de 2010. Ah, vai ser uma coisa muito louca. Hoje nós vamos começar o podcast com muito dinamismo. Com muito chique-chique. Vamos começar então uma informação de suma importância para você. Recentemente, não, acho que foi o ano passado, né? Ano passado rolou aí um papo do falecimento de uma figura muito conhecida entre a rapaziada dos quadrinhos, porque isso é um blog, isso aqui é um podcast de quadrinhos, que nem vamos falar de quadrinhos. E o que acontece? O nome desse homem é o Bartolomeu Vaz. Bartolomeu Vaz, você não conhece o Bartolomeu Vaz? Então você não perdeu nada, porque o Bartolomeu Vaz, de acordo com o que dizem uns e outros por aí, o Bartolomeu, ele era um daqueles caras da Ebal, que fazia quadrinhos pra Ebal, que fazia não sei o quê, que era muito conhecido, que era muito respeitado, que era um senhor de idade avançada, e foi noticiada a morte do dito cujo, né? Deixa eu confirmar pra você aqui. Daí, agora eu acho que vai, já achei aqui. O Bartolomeu Vaz era uma figura muito conhecida no submundo do underground, da secadora. Daquela turminha que faz quadrinhos nacionais, a turma do aqueles HQs de puta, aquele monte de porcaria. Então acontece, o Bartolomeu Vaz é uma daquela turminha que faz. Mas alguém conheceu esse dito cujo? Só sei que aqui no site do Bigorna, um texto do Bira Dantas, de 17/12/2008, eu no artigo passado falei das perdas de Eugênio Colonense, Geneone, Cláudio Seto. Aí recebi um e-mail, a notícia direta de sua filha Bartira, o e-mail da Bartira Vaz. Gostaria de informar os senhores que foram amigos do meu pai, Bartolomeu Vaz, que ele veio a falecer de uma noite no 29 de novembro. Gostaria de um infarto fulminante. Ele escrevia resenhas para nós pelo Gigafoto. Aí você clica aqui no link, aparece o que? O Gigafoto não aparece nada, que minha conexão é uma merda. Não, aparece aqui o Bartolomeu Vaz. O grande Bartolomeu morreu. Perdeu-se o Bartolomeu antes dele do que eu. E que ele era assim, ele... O Bartolomeu, ele era ligado ao pessoal da CQB. E que fazia aqui não sei o quê. E que pereré. Só que tem uma coisa. Alguém já foi lá confirmar se o Bartolomeu realmente existia? Se ele tinha, se estava vivo, se estava morto, se ele existia. Cadê? O homem existia mesmo? Alguém confirmou? E já que a preta véia aqui é uma... O que você quer, mulher? Caneta. Você quer caneta? Uhum. Tá, você pega a caneta aí. Passa! Raça fora! Vai embora! Esta foi a dona Laura me interrompendo aqui o podcast. Não abre mais essa porta não, viu, monstro? Então, eu tive a pachorra, né? Porque aqui diz que meu pai foi enterrado no cemitério de Dom Bosco no dia 1º de dezembro. Foi muito triste. E que piriri. Aí eu liguei no cemitério Dom Bosco, que é aqui em São Paulo, no telefone 3209-3636, e falei com o senhor Elvis, um atendente lá, né? Pedi informações sobre o jazigo do senhor Bartolomeu Vaz. Como você sabe, lá no meu site, lá, o japanfury.com, eu fui atrás de uns documentos da minha família, então eu sei como é que você entra em contato para pegar essas coisas no cemitério. Eu fui no cemitério da Sá, fui ver o negócio, liguei para lá. Qual não foi minha surpresa Ao constatar que o funcionário que me atendeu, o senhor Elvis, me informou, repetindo o telefone 3209-3636, me informou que não existe nenhuma pessoa com esse nome de Bartolomeu Vaz naquele cemitério. Puxa, que coisa, né? Você vê que coisa interessante. Mas eu não vou me dar por vencido, né? Vamos ligar, teve a missa de sétimo dia na igreja Nossa Senhora dos Remédios. Puxa. Vamos ligar para a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Eu liguei. Liguei para 3209-3636. Ah, não, uma correção. O Nuaraçá, quem me atendeu foi o seu Hélio. Quem me atendeu nessa igreja aqui da Nossa Senhora dos Remédios foi o senhor Elvis. Ele não morreu, viu? No 3209-3636. Investiguei, pô, teve missa de sétimo dia, no dia. Que é aqui no dia do. 1º de dezembro. Eu pedi para ele dar uma busca lá para mim e nada. Não consta nada do Bartolomeu Vaz. Sabe o que eu acho incrível? Não consta nada. Não. Sabe o que eu acho incrível? É como esses caras são ingênuos. Que o Enfio morreu? Puta, lógico. O Eli Barbosa morreu? Lógico. Que o Jaime Cortez morreu? Puta, lógico. Mas alguém tem alguma prova de que esse Bartolomeu Vaz morreu? Como é que eu ligo para o cemitério e não consta nada? Como é que eu ligo para a igreja e não consta nada? Quem é essa Bartira Vaz? Alguém conheceu pessoalmente o camarada? Alguém falou com ele? Teve alguma... Não. Mas, no entanto, está aqui o Bigorna. Então, troço aqui. Falar mal dos outros dá nisso, né, viado? O Bira. Não, porque eu recebi o e-mail da Bartira. Mas confirma! Alguém confirmou? Não, não confirmou. Eu confirmei e não tem nada. E agora? Como é que fica? Como é que fica a credibilidade do Bigorna? Mas o Bigorna também não é lá muito chegado à credibilidade, não é? As informações do Bigorna não são lá muito para você levar a sério. Porque, acima de tudo, o Bigorna deu um prêmio pro Emir Ribeiro. O Emir Ribeiro mesmo que tem desenhos em que ele plagiou a revista Playboy da Tiazinha, o quadrinho da Tiazinha, ele plagiou o desenho na cara dura. Eu provei isso com a ajuda do nosso amigo Kamen Rider, ao qual eu presto minhas homenagens neste momento. Nós comprovamos que o Emir plagiou o autor do quadrinho da tiazinha que saiu pela Playboy e plagiou também uma série de imagens do Brian Bolland. Aí, tá, como é que você dá um prêmio para um cara que está plagiando? E o plágio é crime, não é? Até onde eu sei, plágio é crime de estelionato. Posso estar enganado, hein? Posso estar enganado. Vamos deixar aqui uma margem. Porque o Emir Ribeiro, tentei contactar com ele, conversar com ele, nada, ele não responde. Ele não dá sinal de vida. Ele não vai com a minha cara. Ele não vai com a minha cara. Que aliás, eu também não concordo. Minha cara é muito feia. Eu perguntei para ele, e aí? Como é que você me explica isso? E mandei, ele não responde. Como é que fica o Bigorna? Também entrei em contato com o Bigorna, também não responde. Falei também com o pessoal que deu o prêmio lá do HQ Mix, também não responde. Como é que se premia um cara que é plagiador? Não que eu seja santo. A preta véia aqui não é santa não, viu, meu filho? Preta véia aqui não é santa não. Eu já fiz muita coisa, tem a minha bundinha suja. Mas o que eu acho incrível é como é que esses caras querem fazer, dar uma de baluarte da moralidade, querem ser os melhores do que os outros, se primeiro o gibi deles é uma merda. Segundo as informações que eles passam nesses sites ordinários, tudo comprometido, o cara não verifica. O manual do escoteiro Mirim diz, toda vez que você recebe uma informação, você tem por obrigação confirmar. Né? Você pode fazer uma interpretação tipo jornalismo gonzo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, dando minha opinião. Estou informando, estou pegando a informação, estou indo lá confirmando. Olha, aqui eu liguei para o cemitério, liguei para a igreja, não consta nada. Olha, eu estou falando que o Elimir Ribeiro é plagiador, não, mas eu tenho prova. Né? Minha prova está aqui, existe. Aí como é que esses caras podem dar uma de informantes, de informadores, formadores de opinião, aqui não sei, as bigornas, que tipo, mas e aí não confirma? Ô Bira Dantas, como é que você não liga para a porcaria do cemitério e confirma? Eu liguei. Não, porque eu confio. Como é que você vai confiar em gente estranha, cara? Como é que você vai confiar nesse bando de maluco da CQB? Central de Quadrinhos Brasileiro, quando o seu principal agente fundador, o Rod, é um demente, é um pirado, que tem uma psicopatologia, uma mania de grandeza, que ele acha que o fulano, que os americanos roubaram, que roubaram... Eita, velho, é uma merda. Roubaram o quadrinho nacional, que o Emílio Ribeiro foi plagiado, que fulano... Olha a demência do cara, ele falou que o Stan Lee plagiou a ideia dele. Aquele gibi ordinário dele, o Blank, que é um camarada numa prancha de sonho, falou, não, o Stan Lee, porra, ele lança um negócio depois do Stan Lee. O Stan Lee que plagiou ele, o Stan Lee plagiou, por viajou no tempo, veio ao, foi ao futuro, pegou e... Você vê, olha o nível que esses caras estão trabalhando. Olha o nível da putaria que tá rolando. Aí que é que o Bartolomeu Vaz, que o Bartolomeu Vaz, meu, tem um monte de Bartolomeu, mas tá em Portugal, eu fiz uma busca, né? Aí o Papo de Quadrinhos fala dele também, todo mundo fala do Bartolomeu, mas ninguém confirma se esse homem existe. Tem aqui os fotologues dele, coleção particular de Bartolomeu Vaz. Eu te digo quem é esse Bartolomeu Vaz, é Fajuto. Fajuto, esse Bartolomeu é um camarada que também fez o Vulto Misterioso, que é o mesmo camarada que faz um traveco, uma travesti, uma bicha louca, que convenceu o Emir Ribeiro a publicar. O Bauzento, o cara do Baú de Jogos, foi atrás, que eu não sei quem são esses caras do Baú de Jogos, são dois malucos, não sei quem. Eles foram lá levantar, não, essa é um traveco, que tá armando essas, né? Como é que eu sei que é mutretagem? Porque esse Bartolomeu Vaz, antes era o Vulto Misterioso, ele tinha os negócios dele hospedados, as tranqueiradas dele de quadrinho hospedada no Geocity aqui do Brasil, no site dele. Mas o que acontece? Ele botou uma imagem de mulher pelada lá, eu denunciei, tirei o site dele do ar. Ele, bobão, ele conversava comigo, né? Pô, meu, tiraram meu site do ar. Eu falei, não, seu bolha, coloca no Geocities. O Geocities do Japão ou da Ásia, lá não rola nada. Ele, legal, boa ideia. Ele correu e jogou as páginas do Bartolomeu Vaz no Geocities da Ásia. Olha bem pra minha cara. Essa cara que mamãe beijou, vagabundo nenhum vai tripudiar não, viu, velho? Eu sei quando tem trambiqueiro de internet fazendo coisa Sincerovski, né? Anjo Cor-de-Rosa, Vulto Misterioso, páginas do bar... Meu, tudo isso é uma pessoa só. É o mesmo camarada, Adriane Bessa, obrigado. Que é o mesmo camarada. É o mesmo sujeito que de vez em quando ia lá no meu site, né? Adriana Bessa Zumer, que é isso? Aí você, é só parar e pensar, termina a hora, profano, negócio, antes que a prazo acabe, Bartolomeu Vaz, tem os links direto dele. É esse camarada que tá aprontando isso. Eu nem sei se esse traveca é verdadeiro ou não, não sei de mais nada. Porque eu não tenho. Eu só sei que é o seguinte, se Bartolomeu Vaz que morrer é chaveco. E se a mentira tá lá, também tá cá. Certo? A preta velha aqui tá com a cara limpa. Não tem nada, eu conheço, eu existo, né? Adriane Bessa, que é isso, meu? Onde que tá a inteligência desses camaradas pra parar e não pesquisa nada? Aí você vem aqui no Bartolomeu Vaz, tem a Adriane Bessa. É esse camarada, rapaz, é esse cara que tá armando. Acho que finalmente foi um negócio arquitetado, né? Essa Adriane, se é que existe, sei lá, não quero nem saber. Foi vindo, criando um monte de clone, até que chegou no Emir e conquistou o coraçãozinho do Emir. Puxa vida, o Emir Ribeiro ficou conquistado pelo coração da Adriane Bessa. Direito dele. Acho bonito isso. Afinal, o amor entre as pessoas é muito bacana. Aí essa Adriane conseguiu convencer o Emir a colocar uma historinha com ela, fazer um gibizinho com ela. Não é legal? Não é bacana? Enquanto isso, vai tirando sarro da cara de todo mundo com essas coisas. Não, minha opinião é o seguinte, isso aí é um monte de clone. Se tiver um pouco de observação, você percebe que o estilo da pessoa não muda. Você pega os textos antigos, esse Bartolomeu Vaz, é a mesma coisa dessa Adriane Bessa, que é a mesma coisa do Vulto Misterioso. E fica essa putaria rolando. Aí a nega véia só pega o telefone, vai lá e confirma. Aí tem alguma coisa? Não tem. Eu que sou trouxa? Ou essa turma aí que tá com, né, se achando grandes coisas, premiando rapaziada e que não sei o quê. Ah, pra quê, meu? O Emir Ribeiro é pirateiro, é plagiador. Esse Bartolomeu Vaz não existe. Pelo menos é o que eu confirmei. Posso estar errado. Se alguém tiver alguma confirmação, olha, jrp964@gmail.com. Você pode, não, ele existe. Está aqui a foto do homem. Está aqui o endereço dele. Não, ele existe. Não está enganado. Eu faço uma retratação. Opa, não tem problema se eu estiver enganado. Mas eu quero ver se o Bigorna vai se retratar, vai retirar o prêmio do Emir Ribeiro por ele ser plagiador. Porque quando você premia bandido, que pra mim quem plagia é bandido. Ué, é. Ah, você fez pirata, você fez mangá. Eu fiz mangá pirata nada, o editor me passava aquela bagaça, eu montava e ganhava minha grana. Se era pirata ou não, tem nada, foi eu que publiquei. Vagabundo é muito louco pra enfiar o dedão na cara dos outros e acusar disso, daquilo. Mas eu não ganhei nada, eu não publiquei gibi pirata, nem fui eu. Eu não, mano. Quem ganhou dinheiro foi... E você acha que essas puta véia, esses camaradas, esses editores com 20, 30, 40 anos de publicação, vai ser enganado por mim, um mero colaborador? Só se eu for muito maquiavélico, só se eu for muito filho da puta. E, aliás, passar a perna em filho da puta até que é interessante, né? Mas não fui eu. Opa! Mas esses caras não se assumem. Essa turma não se assume e fica essa putaria louca. Olha que o BK não presta. Mas aí, e o meu Ribeiro com o gibi pirata dele lá? Como é que ele plagia o autor nacional, o camarada que fez a capa da, tia, da tiazinha, da Playboy? Como é que ele plagia o Brian Bolland? E tá aí ganhando o prêmio. Que credibilidade o Bigorna tem? Que credibilidade o HQ Mix tem? E eu tô fazendo essa denúncia de público porque eu dou a minha cara pra bater. Aqui tem, eu tenho residência fixa, eu tenho tudo comprovado, não vou acusar ninguém sem prova. Tem prova. Aí como é que fica? Enquanto o Bigorna mantiver o prêmio pro Emir Ribeiro, de autor de não sei o que, de não sei o que, ele está sendo conivente com o crime do Emir Ribeiro. E aí? Que moral tem? E a mesma coisa com o HQ Mix. O HQ Mix está premiando um plagiador, um bandido. Que moral esses caras têm de fazer alguma coisa? E o HQM, né? O lado. O HQ Mania do nosso considerado Sidney Guzman. O Sidney Guzman é honestíssimo. Honestíssimo. É uma pessoa íntegra. É um camarada do mais elevado nível. Eu recebi um e-mail. Essa é a segunda parte do nosso podcast. Eu recebi um e-mail aqui de um site que você clica no link, o e-mail fica por um tempo, depois apaga. Mas eu dei copy-paste no texto. Aliás, não deu para fazer copy-paste, perdão. Eu dei print screen. Eu só vou ler um trecho breve do que esse camarada disse. Ele falou assim: caro BK, concordo completamente com o que você diz. Eu conheço o Sidney Guzman já há muitos anos, o tempo que trabalhávamos com o Maurício de Souza. Não vou revelar meu nome porque não quero... O quê? O quê? Não quero me comprometer e você há de entender, mas por favor fale disso no seu podcast, que eu acho importante. Porque o Sidney Guzman é um grande filho da puta, arrombado, desgraçado, sarnento. Eu gostei do sarnento. Mas que é isso? Como é que você fala isso do cara? Eu nego completamente. Não, não é nada disso. Como é que você chama o Sidney Guzman de sarnento? Cão covarde. Está escrito aqui, cão covarde. Miserável. Como é que você fala isso, cara? Eu não é de hipótese alguma. O Sidney Guzman é uma pessoa honestíssima. Uma pessoa íntegra. Nós tivemos um teretetê qualquer em que... Ele achou que, porque eu critiquei um texto dele há muito tempo atrás, há uns 6 anos atrás, em que eu critiquei e falei, porra, você não precisa ser assim tão, né? Tão entreguista pros editores, você pode ter uma postura. Ele ficou furioso, ficou nervoso, me xingou, me distratou. Eu, na boa. Pô, tudo bem, quis levar pro lado pessoal, queria bater, queria fazer não sei o quê. Pô, que é isso? Eu sou um cara de bulas e pulas, eu sou um cara da paz, sou um cara do sossego, da tranquilidade. Tenho a minha verve crítica, verve, tenho minha verve crítica, mas eu jamais vou partir pro ataque pessoal. Mas depois o Sidney Guzman entrou numas de falar por aí pra rapaziada, não, que eu peguei o BK, teve um lançamento de um filme, que eu fui lá, peguei o BK, enchei ele de porrada, bati nele, que eu fiz acontecer. Mentira. Mas eu sei que nessa época... Isso nunca aconteceu. O Sidney Guzman jamais me conheceu pessoalmente. Não, nunca trocamos a menor frase pessoalmente. Se ele tivesse que me bater, eu teria que reagir, lógico, né? Eu sentava a mão na cara do filho da puta se isso acontecesse, né? O que não aconteceu, lógico. E eu também sei que nessa época, alguns anos atrás, o Sidney estava passando por um Sidão, grande Sidão, estava passando por uns problemas de ordem pessoal. Me contaram que alguma coisa relacionada a alcoolismo, drogas, não sei, bobagem. Isso não interessa, tolice, não leve isso a sério. Mas o que me intriga é que o Sidão manteve, o Sidney Guzzo manteve essa postura de torcer o narizinho pra mim, né? Porque eu discordei do trabalho dele. Bom, tudo bem. Mas o que acontece é que agora fica vindo esse pessoal, esse moleque aqui fica mandando esses e-mails, concordando com o Sidney, xingando o Sidney. Por que esse pessoal não para e percebe que não adianta nada? Por que isso resolve xingar o cara de filho da puta no anonimato, mandar pra mim? Bicho, eu não concordo com isso, não. Porque tem duas versões, as pessoas têm duas versões, a versão oficial e a versão real. A versão oficial que o Sidney Guzman passa pela internet é pose, ele não faz nada mesmo. O texto dele é fraco, é verdade. Ele trabalha mal, ele é entreguista, aquele tanto que vem brigar comigo, ele é. Ele é medíocre, todo mundo sabe disso. Claro que pra todo, sempre tem um chinelo velho pra um pé cansado. Tem uma turma que curte o texto medíocre dele. Ele faz o jogo dos editores mesmo. E aí? Bicho, ele foi secretário lá, o assessor de imprensa do Maurício de Souza. E aí? O que muda você chamar o cara de filho da puta? Fala que ele é sarmento, que a mãe dele não presta. Que bobagem! Pra que isso muda? E na verdade isso acaba reforçando a imagem de que o cara tá certo. O que nós temos que analisar de uma maneira simples é o trabalho do cara. Leia o que ele está fazendo. Não seja emotivo, não seja moleque. Não manda e-mail escondido assim. Bota a cara na internet e fala: não, eu não gosto do texto desse cara por isso, isso, isso, isso. O Sidney Guzman já provou para mim que é um mau caráter. Para mim está satisfeito. Ele agiu feito um moleque. Para mim está tudo certo. Mas o que acontece é que ele continua agindo com isso com uns e outros por aí. A turma fica sabendo e vem pra mim falar isso, bicho, não vai adiantar nada. O que vai adiantar? O que vai mudar? Ele vai continuar sendo o mesmo porquê. Você quer quebrar com ele? Não leia as coisas dele. Ué, não é mais fácil. Deixa de ler o texto do cara. Deixa de prestigiar os eventos em que ele vai. Deixa de comprar os produtos que ele anuncia. Que todo mundo sabe. Até as pedras de Marte sabem. Que esse pessoal de sites de quadrinhos, eles se vendem por gibis. O Otacílio, ex-Mad, ele já afirmou, não, essa turma, a gente vê no Orkut, essa turma se vende por quadrinhos, ele entra na mala direta, ganha gibizinho e fala bem. É assim também, sabe com o quê? Com filme, com o mercado de home video. Eu trabalhei com revista de home video, né? Eu fiz trabalho para, comecei a fazer um negócio com a Sci-Fi News, né? Fui lá com o Paulo Gustavo, quando ele tinha na Sci-Fi News, também fiz. Ué, a Starlog, Paulo Gustavo também, grande Paulo Gustavo também estava lá. Eu sei como é que esse cara funciona. O próprio Paulo Gustavo tem uma coleção imensa de DVDs que ele ganha de graça. Imensa, ele tem uma sala, uma casa só de DVD, que ele é consumidor compulsivo. E o Paulo Gustavo é gente finíssima, gente boníssima. Trabalhei com ele, ganhei meu dinheirinho, fiz uns trabalhos bacanas para a revista Home Fun, lá pela Videopage. Um abraço pro meu conselheiro Paulo Gustavo. Mas é assim que é o sistema, eles ganham vídeo de graça. A diferença é que o Gustavo é íntegro. Íntegro. Ele é íntegro. Ele não se vende. Ele não se entrega. Ele mantém a opinião. Ele mantém a opinião dele. Mas ele é um cara sério. Sério. Entendeu? Muito sério. Ele não vai fazer uma coisa, escrever um texto a favor de um cara porque ele deu pra ele uns DVDs. Não, ele não vai fazer isso. Ele não faz isso, é uma pessoa, é um profissional seríssimo, gabaritado. Gabaritado. É diferente dessa turma de quadrinhos, todo mundo sabe. A gente sabe que a Elsa Keiko ganha uma ninharia e que ela tá lá porque ela tem o papai e a mamãe que financia ela, porque o dinheiro que ela ganha não dá certo. O Og, o Fabiano, e tem a mulher que banca ele também. O que não tenho nada contra, mesmo porque minha patroa também trabalha. Às vezes eu fico sem grana, ela me ajuda. Às vezes eu fico sem grana, ela me ajuda. E às vezes eu estou sem grana e ela me ajuda. Mas é tudo bem, é a vida que te escolheu. Às vezes eu fico como dona de casa, eu cuido da casa, como estou aqui hoje, né? As editoras estão em recesso, estão todo mundo sossegado. Então não tem nada contra. O que complica é quando você tem você adota uma postura Sidney Guzman, que tá tudo bonito, tá tudo bem, tá tudo legal. Onde que tá? Onde que tá a credibilidade nesse momento? Mas o que acontece? O pessoal não se interessa em ter credibilidade. Porque tem um otário que vai lá e fica lendo as merdas que eles escrevem. Né? Eu já li cada absurdo desses camaradas. Eles são entreguistas mesmo. Você quer ver uma... Vou te fazer uma proposta. Veja em qual desses sites de quadrinhos, qual deles revelou o salário que é pago para Elza Keiko, para os editores em geral. Quanto que ganha esses colaboradores? O que, que eles ganham? Qual é qual é o salário base deles? Tem carteira assinada? Não, isso daí é uma puta irregularidade do caralho. Pode até não ser ilegal, mas é uma imoralidade, é uma desonra para a mídia de quadrinhos que nós tanto gostamos. E tem muita molecada que lê um texto da Elza Keiko, eu quero ser que nem ela. Pô, olha o exemplo que ela está dando, cara. É diferente da Petra Leão, que faz as suas palhaçadas, que é professora, que dá curso não sei o quê, e já foi esculhambada pelo cara do pânico. É quem tem 3 empregos, não tem nenhum. E não tem mesmo. Ela vive às custas do pai. E foda-se, problema dela. Não estão nem aí. O que complica é o exemplo. É o exemplo que esse povo passa. E passa... Ninguém critica. Eu acho que nós estamos carecendo, negada, de contestação. Nós temos que parar com essa postura ridícula, idiota, de ficar... aplaudindo, plec, aplaudindo, ai, tá tudo bem, ai, é porque ele ganha dinheiro. Teve um filho da puta, um moleque aí, miserável aí, que, não sei, num fórum de quadrinhos aí, que falou que não, ele tá ganhando dinheiro dele, tá tudo certo. Não, não tá não, velho. Não tá não, porque as pessoas são exemplo umas das outras. E nessa atual sociedade que nós encontramos, terceiro mundo, as pessoas ficam imitando uma outra, né? Ah, eu quero ser que nem Ezra, eu quero ser que nem falou. Pô, olha o exemplo que esses caras dão, cara. Não que eu seja, de novo, não que eu seja exemplo de alguma coisa, mas até preciso parar e contestar. Peraí, como é que esse dinheiro da Panini veio parar aqui? De onde que veio esse aporte desse dinheiro doido? Da Itália? Dinheiro da Itália é... Berlusconi? Aqueles, você começa a ficar assim, né? De onde veio essa merda? Que de repente aparece do nada. Surge assim um caminhão de dinheiro. Né? Vem lá o Elcio de Carvalho, que tinha mitos, que foi montado com o nosso considerado lá, acho que era o Dorival e o Franco de Rosa. Aí eles chutam o Franco de Rosa vai pra cá, vai sumindo. E os caras bonitos, o Elcio viajando pra Europa, o Dorival não sei, mas o Elcio viajando pra Europa, aparecendo no Orkut com a família na Espanha, trocando de carro importado uma vez por mês, cheio do dududu e tal, mas isso não importa, porque tem que ver o quadrinho. E o quadrinho, como é que vai? Nada. Tem a Panini lá, publicando um material simplório, ordinário, e sem dar um único apoio ao autor nacional. Tá certo que o autor nacional é uma merda. O autor nacional é de uma incompetência absurda. Mas se esses caras têm uma editora nacional, eles deveriam ter por obrigação ética publicar o material nacional. Tá certo que o exemplo do Fábio Iabo, com aquela porcaria de Combo Ranger que estourou de fracassar na banca, foi um absurdo. Mas você não pode deixar simplesmente ter uma empresa de capital estrangeiro que entra aqui e só publica material estrangeiro. Isso é uma deturpação da nossa cultura, cara. Você vai jogando o negro no desemprego. Ah, mas o autor nacional é uma merda. É uma merda, mas dá uma estrutura pra ele, cara. Nós temos uma formação aí da rapaziada que só sabe fazer desenho, mas não sabe escrever. Por que que isso acontece? Porque temos aqui um celeiro, um curral, melhor dizendo, um curral, que você forma mão de obra técnica para exportação. Só que existem 300 milhões de escolas de quadrinhos, mas não existe uma única editora que publica material nacional. Esquece a Júpiter 2. Esquece a Júpiter. Aquilo não é uma editora séria. Aquilo é um grupo de fanzineiro de luxo. Porque eles não têm uma política editorial séria. Uma linha editorial séria. É humano publicando o amigo, publicando o que gosta e acabou. É esse mesmo pessoal que fica falando de Bartolomeu Vaz, que o Bartolomeu Vaz, e não tem prova do Bartolomeu Vaz. É esse mesmo pessoal que fica adulando o Emir Ribeiro, que o Emir Ribeiro é mestre, que o Emir Ribeiro é isso, e o Emir Ribeiro fazendo plágio. Então não vá para essas editoras, entre aspas, CGC, paga imposto. Não. Então, para mim é uma editora. Para mim é um cara que pegou um dinheiro dos amigos e está rodando um negócio, foi um negócio caseiro. Beleza, mas não é empresa. Empresa mesmo tem que pagar imposto, porque eu pago na minha, porra. E pago muito. Tá atrasado esse mês, né? Puta, janeiro vai ser um cu do caroço. Ai, cacete, como eu pago imposto nessa... Mas eu pago. Vê se a Júpiter 2 paga imposto. Não. Então como é que você pode levar a sério esses caras? Não, porque eles não estão publicando. E também tem que ter a linha editorial. Você tem que ter uma visão editorial, uma proposta editorial. Esses caras não têm nada. Ele publica o que ele gosta. O que está certo é direito dele. Só que você não pode usar essa turma como um referencial, enquanto que a Panini só enfia aqui material, material estrangeiro em detrimento do material nacional. Nós temos bons autores aqui, temos. Infelizmente, os melhores vão para fora porque o editor daqui não quer pagar o quanto que o gringo paga. Mas você não precisa pagar $2,000 a página, nem $500 a página. Paga direito, paga um fixo. Você não precisa pagar $100 a página. Absurdo. Se você conseguir fazer por R$50 a página, com roteiro, com tudo, sem esse negócio de letra, não, me entrega tudo, $50 a página, beleza, ou então participação em venda. A turma topa, mas essa estrutura precisa estar direcionada para o cara ter seu personagem. Levanta teu personagem, conta a sua história, mas não esses personagens ordinários, não essa porcaria de puta de penitente. Já vou falar do penitente. Não, nada disso. Um negócio para ganhar dinheiro. Tem que fazer um fomento, tem que fomentar a criação, não desenho. Com as ferramentas de hoje, qualquer um desenha. Minha filha de 5 anos já está desenhando. Já dá para fazer uma historinha com o trabalho dela. Não precisa. A grande máquina precisa de história, filhos da puta. A grande máquina precisa de diversão. Todo mundo quer ler, todo mundo quer consumir, mas não quer desenho. É a mesma coisa que você dar um curso agora de montagem de válvula. Afiador de faca. Ninguém precisa disso, negada. Ninguém precisa de desenhista, ninguém precisa de ilustrador. Se tiver um ilustrador, tem que estar bem adequado a um determinado grupo, que é a turma do mangá, que é a turma dos super-heróis, dos heróis, a turma de aventura. Mas tem que ter roteiro. Não adianta nada você ter o melhor desenho do mundo se a sua história é uma merda. É diferente do Akira, que é um belo desenho, mas foi na época, 80 e pouco. Agora não, agora você pega aqueles desenhistas japoneses, tem um puta de um traço fenomenal, mas não vai pra frente porque a história é um fiapo, os japoneses já estão caindo nisso. Você pega o Naruto, é só enrolação. É um belo desenho, gibizinho, hein? Porra, belo desenho. Vagabundo, belo desenho, mas não tem história. Porque esse é o refúgio do rebotalho, do lixo, do chorume do mercado japonês. Lá tem histórias boas, sim. Mas as editoras aqui não querem investir em boas histórias porque são os idiotas. Primeiro, são idiotas. Segundo, que eles não conhecem o que estão fazendo. Se você chegar lá pro Júlio Moreno e falar de mangá para ele, ele não sabe o que é mangá. Ele sabe o que ele publicou. O Júlio Moreno da JVC não sabe. Pergunta para ele o que é Junko Mizuno. Ele, eu ouvi falar alguma coisa. Ele não sabe. Se perguntar lá pro Cassaro, ele sabe alguma coisa, mas tudo coisa velha. As novas tendências do mangá, eles não conhecem. E autor nacional, eles nem querem saber de falar. Isso não dá dinheiro, isso não vende. Esse pensamento de prostituta, né? Mesmo a prostituta mais xerxelenta, ela tem uma visão comercial. Ela se cuida, ela quer agradar o cliente, que ela não é louca. Então, que agora, esses caras não, eles lançam qualquer coisa aí. Tal, porque tem outros rolos atrás. E a Panini é a mesma coisa. A editora tem que ter obrigação com a nossa cultura, cara. Se a nossa cultura tá uma merda, dá uma força pros caras, mas não me esmola. Não é pra pegar vagabundo e publicar que nem esses pessoal dessa aqui, esses doentes mentais querem, e publicar qualquer coisa porque é nacional, porque é o meu país. Aí enfia o teu país no olho do teu cu. O Brasil não tem nada a ver com isso. Isso aqui é comércio. Isso aqui é comércio. Se você faz um gibi com barato, acessível, um excelente desenho e uma história fantástica, fenomenal, porra, quem que não vai querer? O exemplo foi o Tezuka, com aquela, o primeiro mangadeiro, Shintakarajima. Ele pegou o Disney e adaptou com o Max Fleischer e tal. Não tem nada a ver com Takarazu, com aquela coisa que a Sônia luta e falou no livro, aquele absurdo. A Sônia delirou ali. Ele fez uma chupinhação, contou uma bela história, aquela merda na época, 1945, 46, depois do pós-guerra. Ele vendeu 400 mil exemplares, porque era uma boa história, cheia de ação, cheia de dinamismo. O autor nacional só sabe desenhar, ele não sabe contar história, e por isso que fode. Eu já conversei com vários autores nacionais, eles não sabe escrever, porque a formação do cara é bloqueada, é a mente fechada. Então não vai dar certo desse jeito, enquanto as editoras ficarem nesse, só não pensando em lucro, e o autor nacional só pensar em si mesmo, tem que juntar os dois. Ou então o autor nacional fazer como eu estou fazendo, eu não sou exemplo, mas como eu estou fazendo, estou indo atrás das minhas coisas. Mas eu quero fazer o melhor possível em todos os sentidos, dentro da minha possibilidade, lógico. Eu quero fazer o melhor possível para viabilizar minhas coisas. O autor nacional não quer isso. Ele escreve para papai, para mamãe, para ele. E nessa barafunda toda, fica esses moleques imbecis que ficam mandando e-mail secreto aqui xingando o Guzman. O Guzman dá motivo, né? O Guzman dá motivo para ser xingado desse jeito. Discordo peremptoriamente desse tipo de coisa. Eu acho que se tiver que dizer alguma coisa, dizer na cara do sujeito. Então, se você abre um podcast, não, eu, fulano de tal, acho fulano de tal isso, isso, isso, e diz na cara. E assume as consequências. Eu assumi. Por que eu posso assumir? Não, veja bem, vem cá, fala lá pra mim. Não, eu não sou garoto de recado de ninguém. Aí, no, continuando aqui no e-mail, o camarada vira pra mim e fala do Nagado, que o Nagado isso, que o Nagado chupa-pau. Mas por que eu falo isso pro Nagado? Não fala isso pra mim. Fala isso pra mim. Vai falar o que do Nagado? O Nagado nem fazendo quadrinho tá fazendo. O que o Nagado tem de tão importante? Nada. O Nagado é um arroz de festa. Ele fica lá orbitando os caras do Guzman, toda aquela putada toda lá de quadrinho. Ele fica lá orbitando. Viva! Mas ele faz alguma coisa? Não. Não, eu tô cagando pro Nagado, né? O Elcio de Carvalho, para com isso. Eu não vou nem ler isso aqui. O Elcio de Carvalho, eu sei que ele é um negociante, ele quer grana. Ele tá pouco se fodendo se o gibi é bom ou ruim. Se vender, ele lança. De vez em quando ele dá umas despirocadas, fica umas loucuras, lança uns negócios aí pra concorrer com ele mesmo. Dá uma, mas ele quer grana. Esse tipo de editor, que ele veio da Abril, né? O Elcio tinha o Arte Comics, tem o Arte Comics. Esse tipo de editor é canceroso pro nosso mercado. Ele é uma pústula, né? Uma coisa hedionda. Não, tem que mudar, mas o Elcio aí não vai ter jeito. Aí o Elcio coloca aquela turma lá para trabalhar, para publicar, porque é republicador. É diferente do tempo da Ebal, em que você tinha lá pessoas que tinham interesse comercial, mas havia uma premissa cultural dando espaço para o autor brasileiro, né? Que fazia muita bosta, mas saía coisa boa. Você tem que incentivar a produzir porcaria. O que acontece? O trabalho do Emílio Ribeiro é uma porcaria, mas eu acho que é preciso publicar oficialmente. Se lança por uma editora séria, se bota, se não vende, beleza, lixo com ele. Vá pro teu canto, vá pro diabo, suma-se daqui. Ou faça algo melhor. Se não quer fazer, então fica no teu canto, batendo a sua punhetinha, porque esse é o mercado da punheta. Todo mundo é punheteiro nessa merda. Ninguém quer chegar no editor, fazer um projeto sério para ganhar dinheiro, para divertir o leitor, para tocar a própria carreira. Aliás, nem Maurício de Souza, viu? O negócio do Maurício de Souza é o acaso. Ele tá milionário. Ele tá milionário e ganhou uma grana louca com os gibis dele. Ele tá pouco se ferrando se essa merda vai, não vai. Se for, para ele é melhor, porque ele ganha mais grana, porque o Deus dele é o dinheiro, né? Glória ao Deus do dinheiro. Ele quer grana acima de tudo. E ele vinha tentando com a turma da Mônica, pra ver se essa porra emplacava. Emplacou com a Mônica Mangá, vendeu pra caralho. Mas o Maurício já é cabotino por natureza. Aí ele vai lá e se bate, eu sou bom demais, eu sou tal, olha como eu sou legal, olha só, e faz exposição com ele, e faz Twitter, e ganha prêmio contra a corrupção. Eu não sei o que esse homem fez contra a corrupção, né? O que ele fez pra ganhar prêmio da ONU contra a corrupção? Justamente ele! Justamente ele que não põe o nome do colaborador dele na própria revista. Ah, tá no expediente. Não, tô falando nos créditos. Roteiro de fulano, desenho de cicrano, coordenação Maurício de Souza. Por que ele não joga honesto com o leitor? Bicho, um cara que mente pra criança. Que mente pra criança, não importa se o trabalho que ele publica é bom ou ruim. É inegável, é bom. Eu não gosto, minhas filhas adoram. Mas quando a minha filha pequena pega o gibi lá, Maurício Souza, ela lê, ela virou pra mim, é esse homem que desenha? Eu falei, não. Ah, mas ele está mostrando aqui, está sentado na mesa, ele está desenhando. Falei, não, não é. Isso é mentira. Ele não desenha. Não! Agora se minha filha caiu a ficha dela, desse, imagina outras crianças por aí. Eu vou na escolinha dela, tem desenho do Chico Bento na parede, o que por si só já é um absurdo, porque está dando marketing municipal a ele. Ele ganha licitação de fazer gibizinho por aí, pelo Brasil afora. E não dá o nome dos colaboradores. Meu, isso é desonesto. Da minha concepção, desonesto. Ah, mas Disney faz isso. Ah, mas fulano faz. Não interessa o que fulano faz. Falando hoje. Nos dias de hoje, no tempo da nossa juventude, nos anos 60, 70. Tudo bem, mas depois foi mudando também, né? Aí foi colocando o nome dos caras. Não por questão de direito autoral. Porque quando você entra no Maurício de Souza, você abre mão do direito autoral. É uma questão de ética. De valores. Mas o que você vai dizer de um cara que faz propaganda de produtos de consumo dentro da própria historinha para criança? Você acha que ele está se preocupado com ética? Ele quer grana, mano. Ele quer... E você comprando o negócio dele. E você comprando o gibi dele. Você vê como nós somos todos responsáveis pelas continuidades. Os gibis que as minhas filhas pegaram aqui do Maurício de Souza, eu não comprei não, viu? Elas ganham na escola. Você vê, o município de São Paulo financia o Maurício de Souza. As professorinhas, aquelas imbecis, elas não param e vêem, não, tá pra ser gibizinho da Mônica. Por que não dá um gibizinho do Batman? Né? Ou do Super-Homem? Ou do X-Men? Ou do Ben 10? Não, tem que ser Maurício de Souza, porque Maurício de Souza é Brasil. É Brasil. Olha que merda da cabeça dessas mulheres, bicho! Eu já falei com o professor, só me der mais um gibi do Maurício de Souza, eu vou jogar na sua cara. Aí, seu Zé Roberto, por que isso? Porque isso aqui é marketing. Eu falei pra ele, vamos dar do Batman. Ai, que o Batman é muito violento. Ah, isso aqui! Isso aqui não é violento? Não é, isso aqui é de paz. Prega a nossa nacionalidade. Eu tive uma discussão com a professora lá. Por pouco eu não entrei com uma representação contra ela no município de São Paulo. Porque estava muito. Ela estava defendendo o Maurício de Souza numa escola pública. Se defende... Mas por que não defende a Warner? Né? Isso pra mim, eu gosto de brigar com essas professoras, porque elas vêm falando merda. E eu só já sou meio pirata. Eu vou defender Maurício de Souza numa escola pública. Mas é bom, e que não sei o que. Eu já implico quando ela dá balinha. Professora não tem que dar bala, tem que dar estudo, tem que dar formação. Ela dá, mas a balinha é pra criança. E depois quem vai pagar o dentista dessa bosta, dessa criança fudida? Sou eu, né? O meu pequeno gárgula. Little gargoyle. Quando tem que levar o pequeno gárgula no dentista? Sou eu, né? Não, mas o chicletinho, uma balinha. Não dá isso, minha tia. Não dá Maurício de Souza pra molecada ler. Tem tanto livro. Aí eu vou ver os livros das escolas. Meu, livro infantil no Brasil. Que desgraça. Eu não sei o que acontece. Quais são os critérios. Não, eu sei, mas eu não vou dizer. Quais são os critérios da Secretaria da Cultura, da Educação aqui. Eles compram cada bosta. Cada... Acho que não tem critério. Você não lembra aquela vez que passou aquele... Passou uns gibis de quadrinho que compraram, que tem umas meias peladas, lá da Via Lettera, né? Nosso conhecido JP, o Orelha Peluda, aquele orelhão lindo que ele tem. Eu adoro aquela orelha peluda. Peluda, maravilhosa. Passou umas meias peladas. E aí? Acho que esses caras não têm critério nenhum. Acho que deve ser alguma coisa estranha. Que critério tem a Secretaria da Educação, da Cultura, pra comprar essas porra? Porque eu pego o livro das crianças lá, eu leio pra ela, a professora é legal. Professor que tem lá a charada, né? Mas nossa, gente boa, não era essa que eu briguei, foi com outra. Nossa, gente boa, não, conversando com ela, tal, ela também querendo escrever o livro dela, nunca entrou em contato com a dela, problema dela. Aí mostrando, ela foi ver lá, olha, que tragédia de livro ruim. É, mas esse aqui é o material que vem, que passa pela comissão de não sei quem, e que vai não sei o que. Ela, meu livro é uma merda. É uma merda porque eu trabalho com essa bosta, tá, o livro tá mal escrito pra caralho. Tá torto, tá com problema de revisão. E o texto é escroto. Texto escroto. Eu não sei o que tá havendo, mas eu não sei. As crianças estão ficando tudo idiota, né? Nós estamos reduzindo as crianças a um nível de imbecilidade que tá foda. Você vê lá o Discovery Kids, aqueles programas do Discovery, tem uma coisa, outra que vale a pena, que é o Pocoyo, que é engraçado, é bem bolado. Você vê que os caras falam, mas tem outros, aquela garota super sábia, aqueles outros desenhos também, um casal de irmãos, um irmão mais velho com a irmã mais... Bicho, aquilo é só marketing. O pessoal se engana, se ilude ao achar que essas produções têm algum valor cultural, emocional, afetivo ou informativo. Não é marketing, é picaretagem. viagem. É diferente de uma Vila Sésamo, que você tem lá a mão invisível do Jim Henson, que tem toda uma preocupação com ensinamentos, com uma coisa bacana, mas com alegria. Vila Sésamo é diferente, porque tem credibilidade. Que credibilidade tem Princesas do Mar, cujo design é uma chupinhação da Hello Kitty, com bonequinha. Não tem, bicho. Você pega duas, três pedagogas, põe pra fazer, misturar com o roteiro, falar de bem do papai, da mamãe, eu não ponho nada, e vende um produto pras crianças. Bicho, é só de nós. Devagarinho, nós sabe o que estamos fazendo? Nós estamos ensinando pras crianças a ser imbecis. Digo, as crianças que têm acesso a TV a cabo e escola razoável, né? Porque a grande maioria não tem acesso a nada, vai ser tudo bandidinho mesmo, vai vir pra cima, vai roubar nós, né? Não tem jeito. Mas essas crianças das escolas estão ficando mais e mais imbecis. A vantagem é que as crianças estão lendo mais. Tem professor que força, a professora, essa dona Márcia, muito gente boa, enfiando lá, leia um livro por semana na molecada. É isso aí. Mas vem as férias, não tem mais livro, né? Eu tento pegar algumas coisas, pôr só o gibi, explicar, tarará, bacana. Mas os produtos para crianças estão tão horríveis. Eu tenho aqui um DVD que uma amiga nossa nos deu, de dois palhaços, né? Dois palhaços. É uma animação em flash cantando sobre música de criança. Dona Aranha subiu pela parede. Eu conheço várias, eu detesto todas que eu tenho que cantar para as crianças. Mas no meio, o camarada enfia lá o hino do Brasil no Nacional. Que tem uma coisa a ver com a outra, cara? O produto já é comercial. São os dois palhaços lá, os dois goiaba, né, cantando músicas de criança, o que já é terrível. Porque é a mesma coisa que você pegar o Bozo, tem um interesse comercial. Aí você enfia o hino do Brasil no meio. Que tem uma coisa a ver com a outra, que é educação moral e cívica no meio da brincadeira. O pequeno fascista, né? Até onde nós vamos com essa merda, cara? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui que eu preciso me orientar, peraí. Ah, sim, você percebeu que eu sigo aqui uma coisa muito organizada, né? Tem uma pautinha, mas a pautinha caiu, foi para debaixo da mesa, que tem que pegar a pauta ali. Agora o que acontece? O nosso considerado baú de jogos, o Baúzento, um deles lá me pediu para ler um texto que eu coloquei no Orkut a respeito do trabalho do Lorde Lobo, que eu não, já fico desconfiado de um autor que não assina com o próprio nome, né? Então eu vou zoar. O Bode Bobo, que ele lançou um gibi, o penitente, o pênis quente, né? Aí o Lorde Lobo, vencedor do HQ Mix, o Oscar do quadrinho nacional. Então o baú me pediu pra ler um texto, né? O baú, você pega isso aqui, você edita que eu vou ler do jeito que eu quero, porque é foda. É que acontece, minha artista pública tem um link aqui dele. Aí eu começo assim: por que eu deveria apoiar alguém que desenha mal, que escreve mal e que faz plágio mal feito de personagens dos cómics dos EUA, Estados Unidos, né? Só porque ele é do Sul, gaúcho, seria o mesmo que prestigiar o pirateiro de DVD ou o traficante de cigarro, porque ele é gaúcho. Não, pra mim não tem convicção. Não tô falando que o Lorde Lobo é bandido, não tô. Tô falando que o trabalho dele é medíocre. O trabalho dele é uma bosta. E eu vou te dizer por quê. O barrismo não funciona quando o assunto é qualidade técnica e valia cultural. O penitente do Lorde Lobo é um péssimo produto que não vende, que não tem continuidade e, acima de tudo, mostra o quanto esse autor está desesperado para desencalhar sua revista. Pois só mesmo quem não tem mais noção de coisa alguma precisa apelar para o nacionalismo para ganhar alguns trocados. É isso, né? Ah, que vergonha! Eu não me importo com papel, não me importo com pressão, cor de computador, produto de distribuição especial, nem desenho, estou me ligando mais. Viu? Meu barato é história. E ao passear pelos sites de quadrinhos, eu vi meio mundo cantando hinos de louvores ao penitente. Que o Lorde Lobo é um batalhador, que ele é isso e aquilo, que nossa, e puxa a vida. Então o que eu fui fazer, né? Fui ler o gibi. Né? Vamos ver, nossa, todo mundo falando, meu Deus. Deve ser, né? Uma ambrosia ocular. Vamos ler essa porra, né? Cara, que decepção, cara. A história é pra lá de ruim. Acho que, puta, é uma bosta. Uma história fraca, mal feita, uma espécie de spawn fajuto, sem grandes impactos, sem maior interesse, nada. E cumprimento pra você, o desenho é feio. Não, ele é desenhado pelo fulano de tal, conhecido do... Enfia no cu, o desenho tá uma bosta. Não, mas o fulano que desenhou ganhou o prêmio na puta que eu pariu da casa do caralho. Ele é uma... Enfia no rabo. Enfia no cu, enfia no cu, enfia no cu! E via no cu! Não me interessa o prêmio do desgraçado. Não interessa se ele publicou na Alemanha, na casa do caralho, em Atlantis, em Marte, em Bogodã, não interessa. Eu quero ver essa história boa, esse desenho presta e não presta. O desenho é uma merda. Fé no cu! O lance é que o Lorde Lobo só sabe fazer divulgação. Né? Ele só sabe fazer divulgação. Ele tem coleguinha, amiguinho, faz conchavo, armação, e esse pessoal dá um retorno apoiando ele, né? Pausa. Pausa aí, ô baú. Deixa eu ler um negocinho aqui. Aqui, eu tô lendo um texto aqui. A penitente número 1 já está à venda no site do próprio... Que site que é essa caralho aqui? Do HQM. 28 de janeiro de 2008. O primeira edição. Aí você vê a segunda edição do cara. Depois do sucesso da primeira edição... Ai, o vigilante morto-vivo, berere, berere, berere. Quando sai essa merda? Aí no pendente número 2, custa 4 cruzeiros. Bom, bem atualizado no valor monetário. Tentando 20 paia, totalmente em cores. De 20 de julho de 2008. Era pra sair em julho de 2008. Essa merda saiu em 2009. Ou seja, deu quase um ano de espaço. O primeiro gibi do camarada são 20 páginas. O segundo, mais 20, são 40. Você acha que alguém em sã consciência vai comprar, vai gastar, vai, 5 conto com o correio? Olha que generoso. 5 conto para um gibi de 20 páginas. Meu, 20 páginas eu mato cutucando o nariz. Não dá tempo de ler nada. E eu paguei essa porra desse pendente número 1. Uma merda, aquilo é um festival de pé na cara. Você pega o gibi, é um monte de pé. Tem pé pra tudo quanto é lado. Acho que tem algum tesão louco aí dos caras de mostrar assim o pé. A capa desse número 1 parece um monte de cocô. Parece que o cara tá coberto de bosta. É um marrom bosta. É uma fuligem, uma fumaça de marrom bosta. Aí a capa do número 2 já tá chupinhando aquele cara do Sandman. Agora não tá marrom bosta, agora tá vermelho bosta. O vermelho cocô de um cara de morto-vivo sangrento que é Jesus. E o número 3, que Deus sabe quando vai lançar, né, agora não é mais nem marrom bosta, nem vermelho bosta. Agora é colagem bosta. Porque o que tava errado no começo era pra acabar, parar ali, né? Quando você pega, não, isso não tá bom, não, para. Agora o que acontece? Ele falou, no lançamento do dia de edição, dia 30 de janeiro, os patrocinadores serão revelados. Que patrocinador, cara? Ninguém patrocinou essa porra, não tem nada no site dizendo isso, né? Caralho, não tem nada, não colou nada, tira o gol! Aí tem sobre a responsabilidade de Neo Angeiras. Aí o que acontece? Ele começa a xingar a turma, os colaboradores. Por que vocês não me entregam? Os caras estão falando de graça, estão trabalhando de graça pro cara, ele ainda está cobrando. Né? Você vê que coisa. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem. Pode continuar aí, ó, a edição, o Balzento. Mas, e não se pode negar que o cara apela pra tudo. O cara apela pra tudo, até pro bairrismo de uns e outros menos espertos que embarcam na conversinha mola dele. Agora ele chama os colaboradores. Tudo é desculpa pra transferir a culpa de sua incompetência. O Lorde Lobo é incompetente. Um gibi de 20 páginas. Lançado primeiro, depois mais 20 páginas um ano depois, e 20 páginas em 2, 3 anos depois. Isso é incompetência, cara. Você não tem um processo de continuidade na sua publicação. De novo, o Manual do Escoteiro Mirim manda você pegar essa merda e só lançar o gibi quando estiver pronto, ou tu tiver conhecido. Programação é pra fazer nas coxas, não é pra fazer nas, mas ele faz. E, no entanto, só que ele pega, ele sai por aí e faz a doença. É o que acontece. O Lorde, vamos lá. Agora ele chama os colaboradores. Se o Lorde, bom, agora vamos lá. Tudo é desculpa para transferir sua competência. Ora, se o Lobo é bom e acredita em sua criação, ele faz tudo sozinho. Dispensa colaborador. E ainda mais, mantenha uma periodicidade na publicação. Nem que seja webcomics. A história ia lá adiante. Ia adiante. Mas não tem nada. Nada. Resultado, esse bode bobo é um fanfarrão, pede pra sair! Quadrinhos, assim como a maior parte das artes comerciais, é feita do autor, entre aspas, autor até para o público. Isso vem dos tempos do Yellow Kid e dos Kamishibai japonesa, do autor para o público, sempre foi assim. No caso do Lorde Lobo, ele não escreve pra ninguém, ele não desenha pra mim. Primeiro que ele não escreve nada, segundo ele não desenha, não é ele, é o fulano. Ele não desenha pra ninguém, ele não quer vender nada nem agradar ninguém, ele quer fazer pose. muita, mas muita pose. Ele se alia a outros ignorantes e vazios, que é aquela brodagem tão nefasta e tão sólida que permeia tudo que acontece no Brasil. Amigo apoiando amigo, meu amigo, lê! A colega fazendo carinho no colega, meu colega, tapinha nas costas, sorriso encoxadinho. Ai, come meu cu. Ai, sorriso, histórias de sucesso! Eu fiz sucesso. É, mas no frigir dos ovos, na prática, não tem nada. Não se mostra nada, não tem nenhuma garrafa velha pra ver, nem nenhuma. Agora vem com essa conversa de que os colaboradores são os responsáveis direto pelo atraso de suas coisas. Mentira! Mentira, se ele fosse macho mesmo, bagão assim, ó. Bicasse, ó, tô com a mão nos bagos, machão. Se honrasse essas bolas, ele desenharia, ele escreveria, e ele faria tudo sozinho. Que nem o Marcatti, o Mutarelli, então todos os batalhadores de verdade da HQ independente, pegava na mão e ia pra frente. Ao mesmo tempo, quem o ajudou de graça, quem pintou e desenhou pra ele de graça, acaba com cara de palhaço, porque ele tá culpando esse pessoal abnegado e burro pelos seus atrasos. Por aí você mede o quanto o sujeito não é apenas incompetente, mas ele se mostra como sendo um tremendo mal agradecido, desonesto, antiético e mau caráter, né? No entanto, tá todo mundo aí paparicando o cara, esperando tirar uma palhinha de sua imerecida fama. Que coisa mais brasileira, quer coisa mais brasileira que isso? Não vemos o penitente em qualquer outro lugar por um simples motivo, o autor não faz nada. N-A-D-A. Não, minto! Ele faz marola. Da entrevista, aparece em site, fotolog, abre o leque, as plumas e tal, mas produção, que é bom, não acontece. Porque a defasagem entre as publicações é imensa, coisas de meses e meses e anos, o que configura apenas um penisquete. O penisquete é apenas um fanzininho de luxo, 20 pagininhas, que ele imprime com dinheiro de não sei quem, é uma brincadeira, uma besteira, o cara fala pra ter punheta pro seu ego infantil. O que é direito dele, aliás. Problema dele. O que complica, de novo, né, que eu falei pra você, é o péssimo exemplo que ele passa. Por exemplo, o lance da Oi Quadrinhos. Ele não ganha um tostão pelo que faz. Nada também. Ó, que mensagem ele passa aos desenhos? Trabalho de graça, vendo o gibi que praticamente não existe, faça pose péssima, pose com péssima HQ, que o sucesso é isso. Ei! Senhores, como é que alguém trabalha de graça? Isso é uma humilhação, uma afronta, um desaforo ao artista nacional que já não tem trabalho, que já não tem espaço. Ainda vem esse capadócio se aliar a uma empresa milionária que o explora descaradamente e ele ainda gosta, senhores! Ele ainda acha certo porque não interessa o desenho, a história, o personagem, o leitor, nada, né? O que importa é aparecer. Que importa é abrir as... Tô fumando meu cigarro de palha. Cigarro de palha de capiar. O que importa é aparecer. É abrir as penas de pavão e sair por aí ciscando quem discorda dele. Ai, sai, cachorro, sai! Sai, cachorro, sai! Eu sou muito bom, você não vai ir, vai pra lá. Chama de mentiroso. Depois, aí, quem discorda dele, depois ele chama de mentiroso, de velho, diz que quer sair na porrada, que bate, arrebenta. Olha, isso tem um nome. Fascista, gurizinho sarnento, que quer dar pra ceboso e cagão, que não levou uns tapas do pai, hoje é isso aí. Um fracassado que não desenha, que não esquece, que não cria absolutamente nada, mas faz pose como se fosse a reencarnação do Will Eisner. Né? Não tô falando do Lorde Lobo, não, viu? Tô falando da postura que ele tá adotando. Ainda por cima, essa porcaria de gibi ordinário não vende. Não vende essa porra, bicho. Tudo isso, enfim, tudo isso seria melhor se o Lólio Lobo calasse sua boca. Cala a boca! Que ele não abrisse sua latrina bucal, se recolhesse suas plumas e paetês, se sentasse sua bunda seca na frente da planeta e desenhasse história em quadrinho. Só que ele prefere abrir os paetês e reganhar as suas plumas. Mais um motivo para que ele tasse com a pedrada, né? Vai pra ele! Quero mais que os senhores. Mas, falando sério, eu quero mais que os senhores comprem esse gibizinho ridículo aí. Esse cancro mole chamado penitente. Não, compra! Eu quero que você conheça o trabalho, entre aspas, de semelhante, se bem que é sempre os outros que desenham as coisas para ele, pois ele culpa os contratos. Não, tudo bem, falta de caráter é isso, né? Pois só lendo esse chorume é que as pessoas podem conhecer o fundo do poço em que se encontra a HQ nacional, a HQ brasileira, que as pessoas possam ver a que estado de miséria e mediocridade nossa produção chegou. Pois, inclusive contando com o apoio da Oi, que por conseguinte usa dinheiro do contribuinte do Rio de Janeiro para financiar a exposição de carreira de artista mequetrefe e personagem de quinta categoria, cujos gibis não prestam nem para limpar o cu do porco com diarreia. Pois a merda que o porco defeca se sentiria ofendida, e com razão, ao ter material tão infecto perto dele. Mas leia. Leia o Penitente. Aproveita e leia a Velta também. Compra a Velta, leia a Velta, que também é outra. Mas leia na loja. Não compra, você vai se arrepender. Aí você vai falar que, você mandou que eu não compro. Dá uma ajuda pro cara, dá uma esmolinha que tá precisando. Pra não dizer que eu sou só um cara do contra, se eu sabe malhar sem acrescentar, eu vou apontar solução pra esse gibi do Lorde Lobo aí. Vou apontar solução pro Penitente lá, o Penitente. Primeiro, o autor, entre aspas, devia ser mesmo o autor. Sem essa de mandar neguinho desenhar pra ele, sem essa de encomendar. Não, ele que senta e cula e faz. Ele mesmo deveria sentar e escrever sua HQ, eliminando o colaborador. É a obra dele? Faça a sua obra. Afinal, se o personagem é dele, se ele acredita em si, deveria parar de delegar a terceiros a criação de design do seu trabalho, certo? Quem sabe faz. Quem não sabe, usa colaborador. Segundo, a concepção do personagem está muito superficial e lembra demais, lembra muito o Spawn. A ideia é pueril, tola, banal e mal pensada. E de novo, lembra demais o Spawn, mas sem apresentar o drama do personagem. Isso é um desenho excelente, lógico. O desenho do Spawn é maravilhoso. Uma merda de personagem, mas é um desenho excelente. O body bobo devia ter pensado mais antes de soltar qualquer coisa que gostasse. Não é assim. Não é assim. Ideias precisam ser trabalhadas. Não só esteticamente, mas em termos de roteiro, criação de personagem. Tem que pesquisar. Um negócio sério. Ele não fez isso. Jogou tudo de qualquer jeito e foda-se. Por isso seu gibi é um lixo. Agora resta saber se ele é ruim desse jeito mesmo. Ele fez na cagada. Eu vou assumir que ele fez na cagada. Beleza. O formato da publicação não ajuda. Há desenhos feios demais e roteiro burro de menos. Praticamente se joga os bandidos contra o mocinho, luta besta, mocinho vende, acabou. Que graça nisso, mano. Há poucas páginas, em poucas páginas ele não poderia se dar ao luxo de apresentar uma história tão banal. Ele preferiu centralizar a narrativa no desenho, e tristemente a HQ está pessimamente desenhada. Oh, a narrativa está ruim, o roteiro está tudo ruim. Sem contar as capas, que eu já falei que são um cocô, péssimas, e seus logos que mais lembram bandeira do MST, né? O Body 4, o Body Bobo deveria ter mais personagem e não apostar todas as fichas em apenas um. Assim, se ele falhasse com o Pênis Quente, como falhou, teria outro personagem para oferecer. É assim que se trabalha HQ comercial profissional. Mas o ridículo fanzineiro aí, essa turminha aí, ele também, ainda está uns 5 anos com a mesma criação. Que isso comprova sua mediocridade e incompetência. Ah, não tem cara que tá aí há 40 anos, 50 anos como mesmo personagem? É Maurício de Souza, mas vai ver o panteão de personagens que o Maurício de Souza tem. Ele tem os 4, 5 principais, mas tem um trocilhão atrás. Vê a Marvel, puta. Bilhões de personagens. Aqui o negro tem um e fica com ele pro resto da vida. Ah, tô feliz. Raio negro, tô com meu raio negro. 5. Antes de imprimir uma HQ, consulta seu público. Não puxa saco. Público desconhecido. Vai num lugar qualquer aí no meio do nome. Mas o que você acha? Colete opiniões, mostre desenho, veja o que o povo acha e só depois pense em soltar a HQ. É a famosa pesquisa de mercado e qualquer autor amador sério faz isso. No mais, rapaziada, Lorde Lobo, sei lá seu nome, sei lá como é que você se chama, meu, no mais, cala tua boca e desenha mais, velho. É isso aí. Gravou? Vamos ver? Legal aí? O que mais? Ah, mas completando o negócio do Emir Ribeiro, aqui, ó. 35 anos de Velta é premiada como o melhor livro de aventura de 2008. Bom, Sabrina e Kelmer, que estranho, né? Tem sempre os nomes de travesti no meio. Bom, primeiro que a Velta não tem 35 anos. Ele fica pensando que há 35 anos de Velta vem. Não. Ele lança, a cada 4, 5 anos, ele lança um negócio. Não tem 35 anos aí. Se for mesmo somar, tem uns meses. O prêmio foi entregue no dia 29 de novembro E o roteirista Rod Gonzalez, o maluco, também conhecido como Maluco Doidão, vai representar o Emir Ribeiro e troféu Bigorna por 35 anos de velho. Tá vendo? 35 anos. Aí melhor livro de aventura, 35 aniversário, não sei o quê. Aí o que acontece? Essa turma dá prêmio pra esse cara, bicho. E a pirataria dele, como é que fica? E o plágio dele passa batido? Perceba, negado, até quando a gente vai continuar com esta merda? Eu fico chateado pelo estado de petição de miséria que tá a nossa HQ. Não precisava ser assim, mano. Não precisava. É começar a te mudar o pensamento. Os gringos têm a solução. Mas enquanto isso, tivemos esses personagens horríveis, esse Lobo Guará, Papo Amarelo, Joe Ventania. Puta, isso é lixo. Isso nem na Guiana Holandesa, nem na Guiana os caras leem isso, cara. Eles querem que isso vá pra frente. Negada, tá difícil. É complicado desse jeito. Muito bem. Vamos encerrar o podcast de hoje com uma grande notícia pra você. Este é o fim do podcast. Não, não é verdade. Este é o podcast, hoje está encerrado. Agradecendo a todos pela sua atenção, pela gentileza. Vamos ver se agora esse pessoal ouvindo as minhas poucas palavras. Quero convidar vocês a comparecerem no nosso um novo fórum que eu estou frequentando, que é o Papo Reto. É fácil, www.papo-reto, que é o IFE, né? De novo, www.papo-reto.com. Você passa lá, que tem lá, é um fórum sem mil, o fórum tá feio pra caralho, né? Puta, que logo feio que esses caras colocam. Mas é melhor que o MBB. É um fórum mais divertido, tem gente mais sadia, mais inteligente. Eu tô lá. Não tem aquela panelinha daqueles viados malucos que fica. Tá, os palhacinhos do MBB sumiram, porque se tocaram que não são bem-vindos. Tomaram vergonha na cara. Foram a única atitude de homem que eles tiveram na vida. Eles saíram fora do fórum, não estão indo lá. Tem um ou outro babaca, tem um ou outro moleque retardado. Mas estamos falando de HQ nacional. Estamos falando de muitas outras coisas, de cinema, games. Passa lá que é um ambiente bom para você se divertir, para você espairecer, para você ler um texto. Tem pouca gente. Não é aquela multidão de bando de babaca que fica um atacando outro, fazendo. Não, não tem hackerismo, não tem essas putaria toda. E é divertido pra você, tenho certeza que vai ser um negócio bacana. Aparece lá, www.papo-reto.com. Vai passar no nosso fórum, a gente troca uma ideia e vamos brincando. Falou, mano velho? E vamos ver se fevereiro pra março, ou no mais tardar em abril, sai esse meu Mil Nomes abençoado. Os poderes do Mil Nomes, né? Mais abençoado. E com relação à HQ nacional, vamos, cara, que enfia no cu! Enfia no cu! Falou, mano, um abraço. Tchau, tchau.